Panorama Agrícola para 11 de abril de 2013, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é quinta-feira de lua nova, 11 de abril de 2013, no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado do programa hoje é: quem acha que sabe tudo, perde a oportunidade de aprender. No Panorama Agrícola desta quinta-feira você confere uma dica sobre qualidade da água. No noticiário, Fraiburgo, em julho, realiza o Enfrute, Encontro Nacional de Fruticultura de Clima Temperado. Confira também lançamentos editoriais da EPAGRE. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre o Prêmio Escola Ecologia. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola ou envie a sua sugestão para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Atenção, se os animais da sua propriedade estão bebendo água de menos, cuidado, isso pode indicar problemas com a qualidade da água. Verifique. É hora das notícias. A empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, a EPAGRE, e a Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, curso de agronomia da Uniarp, e também a Prefeitura Municipal de Fraiburgo estão anunciando o 13º Enfrute, Encontro Nacional de Fruticultura de Clima Temperado. Este ano será em Fraiburgo, no Parque da Maçã, de 23 a 25 de julho de 2013, para um público formado por produtores, técnicos e estudantes. Informações adicionais pelo telefone 49-3561-2000, 49-3561-2000 ou pelo e-mail enfrute@epagre.sc.gov.br. Até o dia 31 de junho de 2013, as inscrições para o Enfrute custam R$100 para profissionais, R$80 para sócios da Sociedade Brasileira de Fruticultura e R$80 para estudantes. Trabalhos acadêmicos podem ser enviados para apreciação até o dia 31 de maio. No Enfrute, este ano em Fraiburgo, de 23 a 25 de julho, haverá palestras internacionais com pesquisadores do Uruguai, Nova Zelândia, Alemanha e Estados Unidos. E alguns temas em destaque do Enfrute, este ano em Fraiburgo, de 23 a 25 de julho, são cobertura de pomares, porta-enxertos de macieiras, queimadura de frutas, causas e prevenções, a experiência com poda mecânica e poda de raiz em pomares nos Estados Unidos, a estratégia do controle da mosca das frutas em fruteiras de clima temperado e também o controle biológico de doenças. Também haverá palestras sobre raleio químico em pessegueiro e em ameixeira, avanço no desenvolvimento de reguladores de crescimento na fruticultura, destanização, ou seja, extração retirada do tanino do caqui. Também haverá palestras no Enfrute, em julho deste ano, em Fraiburgo, sobre a qualidade das frutas, métodos de aprimoramento da qualidade de frutas de clima temperado. E também palestras sobre o uso e a percepção dos consumidores para produzir lucratividade para a indústria de maçãs. Então, você está convidado aí, se é da área da fruticultura de clima temperado, para o 13º Enfrute, de 23 a 25 de julho, em Fraiburgo. Produção de leite à base de pasto em Santa Catarina, produção e qualidade de forragem e atributos do solo influenciados por adubação orgânica e nitrogenada, estações hidrometeorológicas automáticas, recomendações técnicas para instalação. Esses são os três últimos lançamentos editoriais da EPAGRE. O livro Produção de Leite auxilia técnicos e produtores nas diversas áreas que envolvem a produção de leite à base de pasto. Já o Boletim Técnico Produção e Qualidade de Forragem ajuda o agricultor a reduzir os custos de produção, o uso de esterco de animais como fertilizante para as forrageiras, o que pode melhorar o rendimento e a sustentabilidade dos sistemas de produção. Apresenta também um estudo sobre o uso de dejetos suínos como fertilizante na produção de forragem. E o documento Estações Hidrometeorológicas fala sobre a padronização, a manutenção e a operação de grandes redes de equipamentos automáticos. Esses três lançamentos editoriais da IPAGRE você pode obter mais informações através do e-mail assinatura@ipagre.sc.gov.br ou pelo telefone 48-3665-5353. Também informamos que você pode obter junto à IPAGRE outros lançamentos editoriais, como o Caderno de Receitas Tipos Especiais de Arroz, arroz rubi, arroz vermelho, e arroz ônix, arroz preto. Também um projeto de Itapiranga, no extremo oeste de Santa Catarina, um folder sobre o projeto municipal de plantas medicinais, técnicas de preparo das plantas medicinais, uma parceria da IPAGRE com a Prefeitura de Itapiranga e a Secretaria de Saúde e de Agricultura e Meio Ambiente de Itapiranga. E uma outra informação para você, citricultor, quem trabalha com citricultura pode recorrer ao boletim Informações Técnicas para os Citricultores Catarinenses, também lançado recentemente pela IPAGRE. Fique ligado no Panorama Regional. IPAGRE premia Escola Ecologia. A Escola Básica Municipal Altos da Boa Vista, do município de Bom Jardim da Serra, foi a vencedora na região da Amures, Associação dos Municípios da Região Serrana, do prêmio IPAGRE Escola Ecologia Márcia Mortari. Essa escola sempre teve a preocupação de ter no seu projeto pedagógico ações que visem instrumentalizar e conscientizar seus educandos e comunidade escolar sobre a importância da preservação e conservação do meio ambiente. Segundo Iris Nunes e Áquila Schneider, que são extensionistas do Escritório Municipal da IPAGRE de Bom Jardim, a escola vem desenvolvendo há 3 anos o projeto Semeando Ecologia, com atividades como horta orgânica, compostagem, reciclagem, jardinagem, além de campanhas educativas para o cuidado com a água e o solo, utilizando-se de metodologias educativas, visando então a integração da comunidade com o ambiente escolar e reconstruindo novos olhares para uso racional dos recursos naturais e sempre valorizando o trabalho e a cultura do homem do campo. A escola tem ensino fundamental, possui 126 alunos e está localizada a 25 quilômetros da sede do município. A escola, na oportunidade, também apresentou o seu projeto para outras 9 escolas participantes do concurso, que também foram premiadas, fazendo exposições dos seus trabalhos e fotos das atividades desenvolvidas com os alunos e comunidade, e também um pouco da cultura da Serra Catarinense através de danças típicas regionais e declamação de poesias, na autoria de alunos e professoras, enaltecendo as belezas do município de Bom Jardim da Serra. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPA Região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização.